segura, ela me censura. Mas ela diz que me ama, ela quer me amar. Está louca a me procurar, ela vai pegar o seu telefone. Pega o seu telefone, chama meu nome, fala comigo. Sei que eu errei, mas não mereço este castigo de ficar mais uma noite sem seu amor. Este homem que ama você, e sem você eu corro perigo. Procuro, por favor, meu bem, eu juro que dessa vez não te engano, quero te amar. Estou louco pra te encontrar, quero te abraçar, quero ser o seu homem. Pega o seu telefone, chama meu nome, fala comigo. Sei que eu errei.